vende casa de negocio, verdadero sacerdocio, farmacia y perfumaría. Me llamo un templo campero, tô velho, pago lendário. Meu balcão confessionário, meu sacerdote o pulpeiro. Fui o primeiro entreposto dentro do solo pampiano. Entra ano e passa ano e eu nunca paguei imposto. Fui o primeiro entreposto dentro do solo pampiano. Entra ano e passa ano e eu nunca paguei imposto. Bulicheiro, bulicheiro, bulicheiro de campanha, me bota um trago de canha pra matar meu desespero. Bulicheiro, perdi o rumo e a memória já me falha. Me vende um maço de palha, me vende um palmo de fumo. Uma flor colorada e um frasco de água de cheiro. Fui o primeiro entreposto dentro do solo pampiano. Entra ano e passa ano e eu nunca paguei imposto. Fui o primeiro entreposto dentro do solo pampiano. Entra ano e passa ano e eu nunca paguei imposto. Bulicheiro, bulicheiro, bulicheiro de campanha, me bota um trago de canha pra matar meu desespero. Bulicheiro, perdi o rumo e a memória já me falha. Me vende um maço de palha, me vende um palmo de fogo.